Bom dia a todos. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos. E é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para refletirmos, para falarmos a respeito de passagens do Evangelho. A vida de Jesus ainda está para ser compreendida pela humanidade. Ainda está para ser melhor analisada, melhor compreendida, principalmente pelos intelectuais, que normalmente se apegam a detalhes, a questões que são menos importantes daquele contexto, daquela situação que nos chegou até os nossos dias. Muitos, às vezes, perdem em colocações, em reflexões, procurando entender Jesus historicamente, tentando entender Jesus sociologicamente, tentando entender Jesus naquele período que ele viveu, pensando nas influências, pensando de onde ele teria trazido aquele conhecimento. Quanto não existir uma compreensão espiritual dos ensinamentos de Jesus, muitas coisas parecem pueris, parecem sem importância. Há passagens do Evangelho que, para pessoas que não conhecem a vida espiritual, que não entendem o simbolismo que essas passagens significam, às vezes acham que foram invenções, que foram situações criadas posteriormente para dar ênfase à história de Jesus, para dar um destaque maior a ele com fatos extraordinários. E nós temos no Espiritismo muitas informações, muito conhecimento que nos permite entender exatamente por que certos fatos eram possíveis no tempo de Jesus e por que até hoje esses fatos não se reproduzem. Porque não é possível mais fazer fenômenos tão extraordinários como aqueles que Jesus fez. E no Espiritismo nós explicamos isso com a natureza excepcional que Jesus apresentava. Ele, como um espírito que já tinha evoluído e se tornado um espírito puro, era senhor do mundo material. Era capaz de, através do seu pensamento, através da sua vontade, produzir fenômenos espantosos. Por isso que, para nós, quando lemos o Evangelho, ele não é só simbólico. Ele não são apenas ensinamentos ali com histórias que têm um caráter simbólico. A doutrina espírita nós podemos explicar. Mas existem outras passagens que, às vezes, elas são controversas. Elas deixam margem às dúvidas, porque pode ter ocorrido de uma forma ou de outra, e nós não sabemos exatamente o que teria se passado naquele momento. Por isso que nós precisamos continuar estudando continuamente tudo que vem em termos de novos conhecimentos espirituais, mas com alguma reserva, para que a gente não aceite tudo que nos é apresentado como uma novidade, para que a gente possa ir compreendendo o significado do Evangelho. Porque uma das características que aqueles ensinamentos, aquela vivência que Jesus teve, tem, é de ser atemporal. Não serviu apenas para aquele momento que ele viveu, não serve apenas para este momento que nós vivemos, porque certamente servirão esses ensinamentos, essas demonstrações, para muitos séculos ainda da humanidade. Nós ainda estaremos aprendendo, estudando a missão de Jesus e os seus ensinamentos nos séculos futuros. Muitos que pensam que a cultura irá levar o homem a se libertar da religião, não. Na verdade, o aprofundamento do conhecimento da humanidade vai fazer o homem reconhecer cada vez mais a necessidade da religião. Não da religião rótulo, não da religião que nós dizemos, sou espírita, sou isso, sou aquilo, mas da religião interna, daquela vivência profunda de um conhecimento espiritual que é verdadeiro. E nos séculos futuros, a humanidade futura, se fizermos por merecer estar reencarnados neste planeta, nós testemunharemos essa fase de ouro da humanidade. Hoje, todo esse conflito que nós vemos no mundo, todas essas dificuldades que nós observamos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um choque de culturas, de informações, uma revolução que nós vemos se passar em muitos países, faz parte desse grande processo de transformação que nós estamos vivendo, que vem se operando na Terra há muitos milhares de anos. porque a condição humana é de transformação permanente. Mas há momentos em que há uma transformação mais intensa. As coisas acontecem mais aceleradamente. São essas transições, esses períodos de mudança. Jesus foi um marco nessa transformação no tempo dele. Não foi percebido naquele tempo por toda a humanidade, porque havia uma limitação nos meios de comunicação, nos meios de transporte. Imagine, os apóstolos tinham que caminhar a pé quilômetros até chegar a outro lugar e fazer as pregações e fazer as demonstrações. Os textos eram escritos todos à mão, e era trabalhoso porque não eram todos que sabiam escrever, muito menos ler. Então era difícil naquele tempo produzir efeitos rápidos na transformação. Por isso que o cristianismo levou muito tempo até se difundir ali da Palestina e se estender até o Império Romano, e do Império Romano ganhar ali aquilo que nós conheceríamos mais tarde como Europa, e da Europa se expandir no mundo. Aí vieram aqueles períodos tristes em que usaram a mensagem de Jesus completamente deturpada para estabelecer o domínio, a opressão sobre outras pessoas, buscando inclusive passagens nesses ensinamentos completamente distorcidos para justificar as barbaridades que o mundo cristão cometeu em todo o resto do mundo. Os processos de colonização, que na verdade nada tiveram a ver com religião propriamente, teve a ver com interesse material. Mas felizmente, o socorro do céu veio em muitas épocas, porque grandes missionários vieram e trouxeram grandes ensinamentos, tentando resgatar a verdade de Jesus, tentando resgatar aquela profundidade que os seus ensinamentos tiveram. E hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade, e isso é um bem maravilhoso, talvez o bem mais precioso que nós temos hoje, é a liberdade de nós podermos examinarmos como nós quisermos as Escrituras. Examinarmos como nós quisermos, tanto os escritos dos antigos profetas, dos antigos sábios do povo hebreu, quanto examinar aqueles escritos que ficaram e que conhecemos como Evangelho, Epístolas e outros textos, examinarmos de acordo com a nossa consciência. Por isso que não há uma palavra que nós podemos dizer assim, esta é definitiva para interpretar um ensinamento de Jesus. Com todos os vícios da nossa civilização, uma das coisas que nós podemos ter é a liberdade de aceitar ou não qualquer ideia, de assimilar ou não. Liberdade que infelizmente nem sempre nós exercemos, porque é mais cômodo a gente ir e assimilar algo que alguém nos diz. Ah, o Antenor deu essa interpretação naquele domingo sobre a parábola da figueira seca, então é aquilo, é verdade. Essa é uma explicação que nós vamos trazer ante os nossos conhecimentos atuais, com as referências que nós temos, buscando o sentido espiritual. Mas é importante que todos procurem entender por si mesmos o significado dessa parábola, porque ela toca numa das questões mais profundas para aqueles que vivenciam alguma religião. E aí não vai importar se nós somos espíritas, se nós somos católicos, se nós acreditamos em outras coisas. Se nós realmente compreendermos o que Jesus disse nessa parábola, o seu sentido espiritual, nós teremos ali uma grande chave de ouro que nos abrirá as portas para uma grande compreensão da vida. Agora, entender realmente se as coisas se passaram como a parábola narra, nós vamos ter que dizer que cada um deverá buscar o entendimento de acordo com aquilo que é capaz de assimilar, de acordo com aquilo que é capaz de entender. Essa parábola, ela é muito importante porque ela nos diz de coisas que se passaram por muitos séculos com o povo hebreu, que passou a ser conhecido depois como judeu, com algo que aconteceu com o mundo cristão, com a religião cristã, e algo importantíssimo para nós hoje como espíritas. Essa parábola, ela tem um significado espiritual profundo e muito importante. Nós temos ela registrada nos evangelhos de Mateus, no capítulo 21, e no evangelho de Marcos, no capítulo 11. E temos ela explicada também parcialmente, no seu sentido espiritual, que é o que realmente importa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, os itens 8 e 10. E aí nós podemos passar para a apreciação da parábola. A parábola é interessante que ela é chamada como parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela é um registro de algo que aconteceu com Jesus, algo que de fato ele teria vivenciado. Conta então a parábola assim, ou a narrativa do que Jesus experimentou com os discípulos assim: Jesus, tendo fome, se aproximou de uma figueira, e o Evangelho deixa claro que ali não era tempo de figo naquela época. Ela já estava frondosa, cheia de folhas, e Jesus se dirigiu à figueira procurando os figos. E lá ele não encontrou figos nenhum, porque como o próprio Evangelho registrou, não era tempo de figos. E Jesus então disse assim para a figueira: que ninguém nunca mais coma frutos de ti. E segundo um dos evangelhos, o Evangelho de Mateus, a figueira teria secado imediatamente. Todas as folhas imediatamente tinham perdido ali a sua vitalidade, elas teriam secadas. Já o Evangelho de Marcos, ele traz o relato de uma forma diferente. Ele diz sim que Jesus procurou a figueira, não encontrou frutos, e também disse para a árvore assim: que ninguém mais coma frutos de ti. E na manhã seguinte, quando eles novamente passavam por aquele caminho, um dos discípulos disse: veja, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Ele usa essa palavra na tradução do Evangelho. Ela está completamente seca. E aí Jesus teria dito então: se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer isso e muito mais. Poderão dizer a este monte: transporta-te daqui para o mar, e o monte será transportado. E aí para nós, habitantes, pessoas do século 21, fica estranho a gente entender essa situação. Será que Jesus realmente secou a figueira, dona Neide? Será que realmente ele exauriu a força vital daquele organismo, que leva anos para crescer, e coitada da figueira, nem tinha tido tempo ainda, porque nem era a época dela produzir frutos? Será que de fato Jesus teria secado a árvore? Porque as duas narrativas do Evangelho, tanto a de Marcos quanto a de Mateus, afirmam que Jesus disse que ninguém mais vai comer do seu fruto. A própria situação de um dos Evangelhos dizer que houve a secagem da árvore por completo, instantaneamente, e no outro dizer que na manhã seguinte é que perceberam que ela tinha secado, a própria dificuldade de conciliar o tempo em que as duas coisas aconteceram, já nos revelam que quem presenciou aquilo não deve ter registrado com precisão o fato. Para nós, para mim pessoalmente, é muito difícil imaginar que Jesus tivesse intencionalmente secado a figueira, que ele, sabendo que não era tempo de figos, tenha ido procurar figos numa árvore que não era tempo de produzi-los, e ainda mais determinar a morte daquele organismo que estava dentro das leis naturais. Não era tempo de figo, não podia produzir figo. Então, pessoalmente, é muito difícil acreditar que Jesus tenha feito isso exatamente desta forma: procurar figos numa árvore que ainda não é tempo de produzi-lo, e ainda mais condenar a árvore à morte. Quando a gente pensa que a sua mensagem era toda de amor, toda de fraternidade, era uma mensagem completamente voltada para a comunhão dos seres em harmonia, em paz, é estranho a gente pensar que ele pudesse fazer isso. Eu pessoalmente entendo que nessa passagem nós temos uma dificuldade que aqueles que presenciaram o fato tiveram de entender realmente o que aconteceu. Uma dificuldade de entender que talvez Jesus não tenha amaldiçoado a figueira, mas tenha constatado algo. tenha constatado que talvez aquela árvore já estivesse no fim da sua vitalidade. Porque embora existam árvores que possam produzir por muito tempo, e há árvores que produzem por séculos, tanto é que há oliveiras que ainda estão lá no jardim em que Jesus foi preso, e que são da época em que ele foi preso, e foi condenado à morte, embora existam árvores que vivam muito tempo, outras têm um tempo de vida, têm um período em que elas crescem, florescem, frutificam e depois elas morrem. Embora existam árvores que possam produzir muito tempo, elas também possuem doenças, possuem organismos que as atacam, que as corroem. Existem plantas que morrem, nós podemos observar isso em vários lugares. Às vezes a secura da terra, a falta de nutrientes, leva mesmo esses grandes seres a morrerem, mesmo estando aparentemente ali saudáveis. Provavelmente Jesus detectou que aquela árvore já não produziria mais frutos, já não mais iria trazer os benefícios dos frutos às pessoas, aos animais. E ele disse isso. Mas por que que ele teria procurado a figueira? Por que que ele teria buscado frutos se ele tinha uma propriedade, uma capacidade de ver tudo além, de enxergar as coisas com muita capacidade de prever situações? Existe uma situação em que, provavelmente, segundo alguns intérpretes, Jesus procurou demonstrar o seu ensinamento através de diversas formas. Através de um discurso direto, de um discurso em que ele falava claramente as coisas para as pessoas, era o que ele usava com a maioria das pessoas, porque elas precisavam de um ensinamento mais didático, mais preciso. Há aquele das parábolas, em que ele ensinava através de histórias que levavam os discípulos a refletirem, pensarem na situação, levavam os discípulos a meditarem no significado, porque Jesus estava ali treinando neles a capacidade de pensarem por si mesmos, de refletirem sobre as coisas. E há, segundo alguns intérpretes, então, que Jesus, ele adotou uma prática que era comum entre os profetas do povo hebreu. Nós precisamos compreender que aquele povo, há 2000 anos atrás, tinha uma forma de sentir e ver a vida, de interpretar as coisas, que era bem diversa da nossa. Era bem diferente. Então, os profetas hebreus, eles tinham muitas vezes práticas que pareciam bizarras. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos ver que algumas atitudes que os profetas tinham, que eram chocantes, como andar nu no meio das pessoas, ou falar coisas que eram estranhas, incompreensíveis. Há, inclusive, uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos que fala sobre um profeta que, prenunciando tudo o que Paulo passaria, ele teria demonstrado de uma forma chocante, entrando num processo ali de uma, como se fosse uma convulsão, demonstrando de uma forma muito enfática, se contorcendo, se jogando ao chão, todas as dores e sofrimentos que Paulo atravessou, demonstrando de uma forma então impressionante todas as coisas que Paulo passaria até a sua morte, até a sua sentença ser decapitado. Ele então demonstrou de uma forma como que fosse teatral, simbólica, algo que marcaria a vida ali de Paulo ali naquele momento. Então era uma prática comum entre os hebreus, entre os judeus, aqueles que traziam as revelações, os profetas, que nada mais eram do que médiuns, que tinham a missão de guiar o povo, de orientá-los dentro daqueles princípios que eles acreditavam, era uma prática comum fazer demonstrações, de uma forma simbólica, representar algo de natureza espiritual mais profunda. Segundo esses intérpretes, Jesus, ao buscar frutos numa árvore que não podia produzi-los, era um simbolismo muito profundo. Jesus era culto, ele sabia que não era tempo de figos, mas ele buscou na árvore frondosa frutos que não foram encontrados. Aquilo tinha um simbolismo espiritual profundo. Jesus procurava naquele momento demonstrar para as pessoas que existem situações que podem aparentar uma exuberância, uma capacidade de produzir muito grande, mas que no fundo não produzem nada. No fundo, não trazem resultados, não trazem frutos. A procura de Jesus a uma árvore que não produzia frutos e nunca mais os produziria, era a explicação de que algo pode aparentar produzir muito, mas que será condenado a desaparecer. Será condenado a não mais existir. Agora, se foi ele ou não que determinou a morte da árvore, é uma questão que nós estamos ainda por compreender. Nós poderíamos até pensar, nós não sacrificamos árvores para obtermos madeira, para obtermos alguns produtos delas, para construirmos habitações, produzir alimento, não fazemos isso? Por que Jesus não poderia ter sacrificado uma árvore para trazer um ensinamento espiritual profundo para os discípulos? Mas aí é uma questão que cada um pode refletir e pensar, se Jesus teria mesmo sacrificado a árvore ou não. Mas o simbolismo que a figueira estéril, a figueira que não produziria frutos mais, é muito profundo. Jesus, naquele tempo, ele lidou com pessoas que demonstravam muitas virtudes, que pregavam muitos valores. Ele conviveu com um povo, e aqui não é nenhuma condenação às crenças do povo hebreu naquele tempo, nem no nosso tempo. Mas ele conviveu com pessoas que tinham recebido grande conhecimento espiritual. Porque dentre todos os povos da antiguidade, os que melhor revelaram o profetismo, que nada mais é do que a mediunidade exercida, a mediunidade praticada de forma intensa, foi o povo judeu. Foram eles que receberam grandes profetas, os que melhor compreenderam a vinda desse ser especial que Jesus é. Eles tinham recebido grandes ensinamentos espirituais, mas eles viviam apenas nas aparências desses ensinamentos. Eles eram pessoas que davam grande valor a um conhecimento espiritual, mas que ele não era vivido na prática. Por isso que Jesus, em tantos momentos, foi apontando a incoerência daquelas pessoas ali. A dureza de coração, a falta de compaixão, o orgulho excessivo. Jesus, ao buscar a figueira frondosa, mas que não produzia frutos, ele estava se referindo a uma característica daquele povo e que ela seria reproduzida pela humanidade até os nossos dias, que são daqueles que possuem grande conhecimento, que possuem grande compreensão, mas que na sua essência não se transformaram com esse conhecimento. São aqueles que não tiveram frutos na sua experiência, na sua vivência com esse conhecimento. Jesus, ao procurar aquela figueira, estava demonstrando que naquele tempo muitas pessoas tinham grandes conhecimentos espirituais, mas era apenas conhecimento. Não era algo que tinha produzido transformações neles. Eram pessoas que viviam das aparências. Em especial as pessoas mais cultas do seu tempo, fariseus, os escribas. Eram as pessoas letradas que tinham conhecimento das leis espirituais do seu tempo, como eram compreendidas naquele tempo, mas não as viviam, não produziram transformação dentro deles. Jesus não estava condenando apenas essas pessoas, mas todos aqueles que viriam nos séculos futuros, daquelas pessoas que, tendo grandes conhecimentos, não produziram nada verdadeiramente com eles. E esses conhecimentos, muitas vezes temporários, passageiros, porque são as interpretações de uma época, é o conhecimento espiritual de um momento. Essas pessoas viram esses sistemas, essas ideias sendo gradualmente abolidos, gradualmente dispensados. E é assim que nós vivemos hoje. Hoje, nenhuma ideia que realmente não produza transformações verdadeiramente nas pessoas, ela se sustenta. Elas tendem a ser abandonadas rapidamente. Por que que há hoje uma busca desenfreada por tantas pessoas partindo de uma religião para outra, buscando em um templo ou outro revelações, explicações? Porque muitas vezes são apresentadas às pessoas sistemas falsos, interpretações ilusórias. São as pessoas que, por exemplo, nos nossos dias, pegam a mensagem totalmente espiritual de Jesus para dizer que Deus é um grande barganhador de bens terrenos com o homem. Me adora e eu te dou o ouro. Me reverencia e eu te dou a vitória sobre o seu inimigo. Isso é uma distorção completa do ensinamento de Jesus. Em nenhum momento Jesus nos ensinou que nós seríamos superiores aos nossos inimigos. Ele diz que nós temos que conquistá-los, trazê-los para o nosso lado como nossos irmãos. Quando não conseguíssemos fazer isso, tivéssemos compaixão por eles. Ele não disse que nós seríamos vitoriosos do ponto de vista material, embora possa até ocorrer, mas que nós tínhamos que buscar primeiro a realização do reino dos céus, que era uma realização essencialmente interna do homem. Não é algo exterior. Então Jesus, nesse simbolismo da figueira, ele estava condenando todos esses sistemas ilusórios que o homem cria. Não só os sistemas religiosos que tentam dar ao homem a ideia de sua superioridade sobre o seu irmão, a sua vitória fácil apenas porque ele crê e reverencia Deus de uma determinada maneira, mas também todos os sistemas que o homem criasse, todos. Todas as tentativas de reformar a sociedade de uma forma artificial, exterior, apenas por aparência. Aquilo que não trabalhasse o interior das pessoas, aquilo que não modificasse internamente as pessoas, não resistiria às transformações. E é o que nós vemos hoje no mundo todo. Nenhum sistema que o homem criou, econômico, político, funciona bem realmente hoje no mundo. Existem sim sociedades que podem estar aparentemente estáveis hoje, mas elas também têm os seus problemas. Não tem problemas econômicos, sociais, mas há problemas graves, como por exemplo, de uma juventude que é sequestrada intelectualmente por ideologias de violência e que se aliciam a esses outros e espalham o terror no mundo. O que está faltando hoje para qualquer sociedade terrena? É uma transformação mais profunda das pessoas, dos indivíduos. Nós vemos que nenhum sistema econômico trouxe bem-estar para a humanidade. Comunista, socialista, capitalista, porque o homem ainda está com uma série de problemas. Ele ainda está morrendo angustiado, sofrido, oprimido por uma série de circunstâncias. Com tanto avanço que nós temos em tantas áreas do conhecimento, as pessoas ainda morrem por doenças simples. Com tanto conhecimento que nós temos sobre a neuroquímica do cérebro, e nós ainda não entendemos por que de tanto sofrimento psicológico, emocional, psíquico que tantas pessoas vivenciam. Porque falta uma compreensão mais profunda do ser humano. Falta uma visão mais espiritualizada da vida. Então todos esses sistemas que nós vemos hoje, todas essas tentativas de explicar o mundo, elas são muito falhas hoje, porque elas estão apenas na periferia do que o homem é. Enquanto ignorarmos a nossa essência espiritual, e enquanto nós não nos transformarmos realmente com todo esse conhecimento espiritual que nós já somos capazes de ter, nós seremos como a figueira estéril. Ou estaremos buscando frutos numa árvore sem frutos. Muitas pessoas hoje possuem grandes conhecimentos, possuem a compreensão ampla da vida em muitos aspectos, mas não produzem nada. Não são capazes de sair do seu mundo confortável, do seu mundo estável, e ajudar nesse processo de transformação do mundo. Também a elas se aplica a condição da árvore sem frutos. São pessoas que aparentam ter uma grande condição e não estão produzindo nada. Então todos nós que já temos um conhecimento espiritual, nós temos algo a oferecer ao mundo. E não é na pregação, não é na conversão das outras pessoas, não é levando esse conhecimento às outras pessoas apenas. Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais prática que nós podemos ter com esse conhecimento espiritual. A grande obra que cabe a muitos realizar, e eu me coloco entre eles também, é a grande transformação com todo esse conhecimento que nós temos. É realmente analisarmos profundamente quem nós somos e verificarmos o quanto nós estamos acomodados nessa situação. De sabermos muito sobre o significado da vida terrena e nós não produzirmos mudanças nas nossas atitudes, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de nos referirmos ao próximo. Quantas vezes nos falta a caridade, o amor que nós enaltecemos tanto, que nós exaltamos tanto como sendo fundamental para o espírito, como sendo a salvação da alma, e nós não conseguimos ter compaixão ao comentar os atos alheios. Quanto nos falta ainda demonstrar de todo esse conhecimento espiritual que nós recebemos. Então nós temos uma grande responsabilidade hoje no mundo, porque poderemos transformar todo esse conhecimento que nós temos para nós numa árvore sem frutos. Aprendemos tanto, descobrimos tanto sobre a vida espiritual, descobrimos tanto sobre o sentido da vida material, que é o de aprender, de transformar-se, de evoluir, e nós não aplicamos esses princípios. Nós somos como a figueira da parábola de Jesus. Nós somos como aquele que, tendo exuberância no conhecimento, resultados reais na vida nós não temos. Por isso que nos importaria muito mais do que nós ficarmos tão ansiosos por novas revelações espirituais, por novos conhecimentos. E há pessoas que são ávidas, né? Aguardam os novos livros, as novas publicações, desejando cada vez mais revelações do mundo espiritual. Mas o que fazem de todo o conhecimento já recebido? Quando nós lidamos no dia a dia com alguém difícil, aquele que é o nosso obstáculo, a pedra no nosso caminho, o que nós pensamos e sentimos em relação a essas pessoas? O que nós falamos a respeito delas? O que nós comentamos sobre o que elas fazem? É com caridade? É com o amor que nós aprendemos tanto, que é tão nos ensinado? Então essa é uma reflexão que nós devemos fazer sempre. Verificar o quanto esse conhecimento espiritual vem produzindo dentro de nós. É óbvio que isso não será feito de uma forma infantilizada, de uma forma a nos dizermos, ah, eu sou incapaz mesmo de produzir esses frutos desse conhecimento todo. E vou desistir disso. Nós não temos opção espiritual. Nós não temos como recuar na evolução. Nós podemos estacionar, mas nós lamentamos tudo que nós deixamos para trás e não fizemos. E certamente lamentaremos no futuro se hoje nós abdicarmos dessa oportunidade preciosa que é a nossa transformação desde já. Não instantânea, não imediata, não pronta, mas como um processo que nós vamos no dia a dia trabalhando, se esforçando, meditando, orando, pedindo a Deus que realmente nos ilumine e nos faça perceber onde nós precisamos melhorar. Mas sem sofrimento, sem angústia, sem desespero, sem achar que nós temos que produzir essas transformações instantaneamente e na sua totalidade, mas no dia a dia percebendo as mudanças, suprimindo o comentário infeliz, embora ainda possamos pensar nele, deixando de lado o gesto ofensivo, embora tenhamos ainda o ímpeto, de pensarmos realmente e de fazermos realmente algo transformador em nossas vidas. Meditando antes de agir, refletindo antes de agir, e ainda que tenhamos o ímpeto, nós não fazermos. Ainda que tenhamos vontade, nós determos. Se nós conquistarmos isso, nós já estaremos nesse grande processo de transformação. já vai significar que esse conhecimento espiritual todo está produzindo mudanças em nós, está nos fazendo realmente evoluir. Então, que Jesus, esse grande mestre, médico de nossas almas, esse grande condutor da humanidade, possa nos inspirar a cada dia sermos melhores. E busquemos o Evangelho como esse convite à renovação, porque essa é uma mensagem preciosa vinda dos céus para nós. Meditemos e busquemos a transformação. Essa é a grande realização para esta vida. Tudo mais que nós pretendermos aqui será sempre intermediário, será sempre meio para aquilo que nós estamos realmente aqui reencarnados, para essa finalidade que estamos aqui reencarnados, que é a nossa transformação interior. Então, que o Mestre nos abençoe a todos nesta semana e que possamos todos alcançar essa renovação. Muito obrigado a todos.